Sejam bem-vindos todos ao podcast Miolos. Podcast número 2. Eu sou o Doug e na nossa bancada de hoje aqui nós temos Valdeir. Opa! Cara, eu não consigo, cara. Esse negócio de frase, cara. Os caras têm que ter muita criatividade. Eu achei que você ia falar. Você falou opa e não terminou? Nada. Opa! Ai, meu Deus. Eu vou guardar minha criatividade pra outra coisa. Então vamos prosseguir. Estamos também aqui com o Pietro. Olá. Estamos também aqui com o nosso querido amigo, né, que voltou aqui, né, do ataque cardíaco. Adriano. Boa noite. Mas se o cara estiver ouvindo de dia? É. Bom dia. Se ele estiver ouvindo de madrugada no MP3, ele trabalha à noite. Boa noite, fudido. E também, ó, a gente tá contando aqui com a presença do nosso querido camarades, Hugo Soares. Sou eu mesmo, e eu vou destrinchar tripas aqui hoje. Ó, que beleza. Olha, tá, Hugo, antes da gente ir para nossas leituras de e-mails e comentários, queria que você falasse um pouco aí de onde que você é, o que que você faz, que merda é, o que que é Hugo Soares, de onde é o seu nome, que merda que foi. Ah, o meu nome saiu do meu pai e da minha mãe. Eles resolveram colocar esse nome. Ah, mas deixa pra lá. Eu sou do Pauta Livre News, onde está esse podcast. Sim. Do Filmes com Legenda. Olha só. Capas customizadas. Oh. Acho que é só isso, não vou falar mais não. Você é o dono, né? Do Faca no Bucho, né? Isso aí também. Eu não sou o dono, não. Você é o mandante. Sou o dono, você não é o cara que edita? Então você manda, cara. Quem edita, manda em tudo. Quem manda esse podcast aqui é eu e Valdeir. É isso aí. Por isso que participar de podcast que você não edita é bom, porque você não vai editar. Mas você fica com aquela preocupação, o que que eles vão fazer, sabe? Mas é isso aí. A apresentação já ficou muito grande. Vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários, que dessa vez... Não é do Gmail, não, né? Não é do Gmail, cara. É isso aí, vambora. É isso aí, Valdeir! Estamos aqui agora na nossa zona de e-mails. O Pietro, a gente só tá aqui pra constar, né? Porque o Pietro, nessa nossa última gravação, o Pietro teve com alguns problemas nos áudios, né? Então, se você notar a ausência da voz dele no cast, já não sabe, estranhe isso. Estamos compensando aqui, né, Pietro? É, isso aí. Mas antes da gente ler os e-mails e comentários, que por sinal foram, porra, foi uma porrada, né, de e-mails e comentários aí. Sim. A gente queria comentar um pouco sobre o sucesso do primeiro episódio do Walking Dead, né, Valdeir? Isso, lá fora estourou, né, cara? Aqui também, né? Fez um puta sucesso. É, aqui tirando pela Fox, né? Fox. Pois é, a Fox teve os cortes, né? Teve até um pessoal nos comentários que perguntou quais eram os cortes, né? Se tinha havido corte ou não, mas houve sim alguns cortes, né? Não foi nada de muito relevante, assim, né? Mas... É, foi mais aquelas cenas de... Ah, o Rick tem que andar até o pasto. Então eles cortaram ele caminhando, já apareceu ele no pasto. Aí é que tá a graça, velho, do filme. Exatamente, eles cortam todo o ritmo, né, do diretor. Mas enfim, foi um sucesso total, tremendo, maravilhoso. E agora nós estamos nos segundos e nós vamos ler e-mails que dessa vez não é do Gmail, né? Pois é. Pode crer. É, Pietro, pode falar aí o nosso primeiro e-mail. É do Daniel Fernandes. Aquele diz: e aí, pessoal, meu nome é Daniel, o maldito. 31 anos, Salvador, Bahia, meu conterrâneo, né? Vi que todos são excelentes ilustradores também. É, parabéns, o podcast foi muito bom. Sei que o podcast vai ser sobre Walking Dead, mas gostaria de dar algumas sugestões de informações que vocês poderiam dar paralelamente para os próximos podcasts. Vocês poderiam dar dicas de outras HQs e ou filmes com zumbis, filmes bons ou ruins que vocês recomendariam, ou até, se for o caso, posso contribuir se tiver interesse. Tem uma lista monstra aqui, segundo ele, né? É. Ele pediu pra divulgar o blog dele, né, de cultura extrema, é o caoticagem.net. Caoticagem.net. Isso. Ah, eu visitei, ó, é bem legal. Ele tem uma... Me dá umas dicas de HQ, de zumbi lá, que é bem interessante. Tá, eu vou dar uma olhada depois. É, mas é legal isso, até, tipo, vamos comentar aqui rápido, né, sobre essa coisa de dicas de filme. É, que ontem nós estávamos conversando sobre aquela coisa, né, quando terminasse a série, o que a gente poderia fazer. Seria, tipo, a gente assistir um filme e comentar sobre ele, tipo, relacionado a zumbis e coisas do tipo. A gente pode deixar deixa aí pro pessoal dos comentários, né? Quem quiser indicar alguma coisa, fica à vontade, gente. Pois é. O que mais que a gente tem aí, Valdeir? Do e-mail, eu vou partir aqui pros comentários. Teve muita gente que mandou comentário, né? Teve até uns comentários bem legais, assim, que poderiam ser e-mails, né? Por isso eu vou até enfocar aqui pro pessoal mandar o e-mail, que a gente vai dar mais... Vai priorizar os e-mails, né? É, já que a gente teve tanto e-mail, né? Pode até me assustar. Pra não perder a conta do Google, né? Porque se não receber e-mail... Exatamente, porque a parceria do Google tá aí, né? Mandem e-mail, por favor. Comentem também, mas vou fazer um comentário mais... Vou fazer um comentário, né, mais detalhado, comente no e-mail, né? Isso. Sim, exatamente. Então eu vou seguir aqui com o e-mail do Samuel Varela. Samuel Varela, que já, né, já é um veterano aí dos podcasters, né? Que ele fala o seguinte, ele elogia aqui, né, o podcast, ficou um excelente podcast, vai ser muito divertido assistir os episódios e depois ouvir os comentários por aqui. Gostei muito da série, né? Aí ele cita dois pontos aqui da série que não tem na HQ, né? Que ele fala aqui do hospital, né? Tipo, a diferença quando o Rick abre a porta, né? Em vez dele ver os zumbis, a porta tá trancada, né? Ele achou bem legal isso na série. Nos quadrinhos o Rick entra, né? É, isso. E também aquela introduçãozinha da garotinha, né? Ele gostou bastante. Teve gente que não gostou, teve gente que gostou, né? Eu gostei, cara. Eu gostei, eu também gostei. Também gostei. A gente comenta. Sucesso total. Pois é. Os zumbis estão super bem produzidos, nem parece que é uma série, né? Bem diferente de alguns filmes que a gente vê por aí. Mas aqui eles não pouparam em nada, tá tudo ótimo. A nota que dou para esse episódio é 9. Deu 9, ó. É, eu também dei 9, cara. Minha nota. É verdade. Só não foi 10, ele falou que a gente... Acho que ele compartilha a mesma opinião que a gente, né? Só não deu 10 porque ele tá querendo guardar pro episódio melhor, né? Pro auge da série. Uhum. Né? Vamos esperar também. O sentimento que senti quando acabaram os episódios, quer dizer, quando acabou esse primeiro episódio, foi como quando eu assisti ao Lost, né? Fica aquela expectativa de um próximo episódio, né? Tipo, puta merda, chega logo semana que vem, né? Uhum. Pois é, ele parabeniza a gente, né? Parabéns pelo excelente podcast, né? E é isso aí. Pô, muito obrigado aí, Samuel, né? O segundo até a resposta aqui nos comentários do outro arroz de festa aí de comentários, o Frank Castle, né? Ah, Samuel Varela tá bem na cena aí, né? Tá bem na cena. Né? Pois é, o Frank Castle também comentou aqui, né? Ele elogiou também, ele apontou algumas críticas aqui pra gente. A gente vai tá... É, ele mandou e-mail também, não mandou? Mandou. E-mail aqui. Aqui o e-mail do Diego, né? Diego Pereira, vulgo Frank Castle, né? 27 anos, Osasco, né? SP. Ó, que cidade, olha, mora bem, hein? Mora bem. Mora bem. Fala aí, galera. Finalmente ouvi o podcast e gostei muito do resultado. Como já tinha comentado no site, não vejo problema na longa duração, visto que é um podcast sobre um assunto específico e tratando de duas mídias diferentes, HQ e série de TV. Sendo assim, quem curte a parada vai ouvir de boa, e se não aguentar, é só usar o pause. muita gente falou, né, que o podcast foi longo, né? Sim, Mas é que nem a gente falou, esse primeiro focou um pouquinho na HQ também. Falou na história do... da HQ, é, do autor, pessoal, né? Que, é, o pessoal não conhecia, né? A gente falou do autor e tal, da biografia dele um pouquinho, né? Mas os próximos a gente vai tentar fazer um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico pra, né, pra não ficar tão estendido. Sim. Uhum. Aí continuando aqui o comentário aqui do Diego. Sobre a edição do podcast, achei muito boa mesmo. Quem editou deve ter perdido muitas noites de sono, né? Eu que o diga, né? É, eu que o diga também. Mas vocês estão de parabéns. É, não só pela qualidade técnica, mas também pela criatividade e a paciência para conseguir trechos certos de áudio transformados em vinhetas. É, aí ele fala aqui sobre o Aue de Petrópolis, né? Que a gente colocou. Nosso herói, né? Pra quem não conhece, coloca no Google Aue de Petrópolis, você vai passar a conhecer. É. Não, quem não conhece a Way de Petrópolis, por favor, pode dar stop agora e faça-me um favor, né? Façam bem a sua vida, conheça o mestre. Professor Gilmar, né? É isso aí. Bom, grande professor Gilmar. Nosso mestre, né? Aí ele se delonga um pouquinho aqui no e-mail, né? É, ele fala aqui, confesso que ainda não assisti a série, né? Mas que diabos então, né? Mas já vou correr atrás. E uma dúvida, por acaso o papel do negão que vocês falam que fica hesitando em matar a mulher interpretado pelo Lenny James, certo? Esse ator é foda, virei fã do cara depois de assistir o último seriado Jericó, né? Aquele seriado que eu queria ver, mas não vi até hoje. É dois, cara, eu vi a capa do seriado, já olhando, não quero ver essa foto. Pois é, teve duas temporadas, né? Foi cancelado, né? É, pois é. Eu vou querer ver. Mas falam que é bom, né? Um dia eu vou pegar pra ver. Ele fala aí, né, que o Lenny James é um agente motherfucker, né? No melhor estilo Jack Bauer negão, né? É, pode crer, ele fala aqui. Só para a galera se situar, né? Aí mandou um abraço pra gente aqui, né? E é isso aí. Um abraço de volta, né, então, porra. Agora o próximo e-mail é de Paula Nascimento. Olá, meninos. Quer que eu faça voz então, né? Pode fazer, cara. Vai olá, fazer. Olá, meninos. Olá, meninas. Não, faz. Bem, não. Bem, meu nome é Paula, escondo-me no Acre. Já temos uma criana. É, pode. Nossa, vai saber, né? Eu acho que na verdade esse é um vírus, né? Isso aqui, escondo-me no Acre e conheci o podcast Miolos e a série The Walking Dead ainda antes do lançamento dos mesmos. Afinal, né? Como é que a gente ia lançar o podcast antes do episódio do Japão, né? Pois é. Fui aluna dos ilustríssimos Doug e Valdeir. E diga-se de passagem, a melhor aluna. Olha só, cara, ela foi aluna de um professor chamado Doug e outro Valdeir também. Caramba, coincidência, né, cara? É, pois afinal, o Acre não existe, né? Como é que a gente vai ter prova disso? Bem, vamos ao que interessa, meninos. Vocês me surpreenderam com a criatividade na edição e domínio do assunto. Superaram minhas expectativas. Ficou notório que foi bem feita a edição. Por ter muito conteúdo e excluir alguns comentários seria impossível. Ficou extenso, mas nada cansativo ou enfadonho. Ó, palavra do dia aí, enfadonho. Sobre a série do caralho! Ela escreveu aqui, desse jeito. Do caralho. Apesar de terem algumas cenas clichês, mas que precisamos de coisas assim... Se bem que eu adoraria ver o Rick saindo do leito com aquela camisolinha dos hospitais brasileiros. Só frente. É ela que falou isso, tá? Eu vi o Douglas falando aí, né? Não, para com isso. Mas você concorda, né, Douglas? Não concordo, não. Aí ela fala aqui, né, que a cena foi muito bem feita. O que será que ela achou muito bem feita? Uhum. Né? Cena do hospital, só porque ela viu as canelinhas de... Canela de sabiá, né? Isso, canelinha de sabiá. Bem, aí ela conclui aqui, né? Bem, molecada, adorei os comentários bizarros, as mancadas e ataques. Resumindo, foda. Cara, sempre achei meio H essa historinha de ir em locais públicos ouvindo casts. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. E me peguei rindo feito uma louca na sala do meu projeto. A sala estava lotada e todos olhavam meio assustados e me perguntavam: o que molesta está acontecendo? Como sempre, saí como louca por estar rindo sozinha. Valeu aí, beijos e estou na espera dos próximos. Sucesso pra vocês. É isso aí, ó. Valeu. Muito obrigado, Paula. Se é que você existe. É o Gmail com a pegadinha pra gente, né? Esse Gmail, olha só. Esses nossos parceiros aí já fazendo pegadinha com a gente, né? Então, ó, temos mais um e-mail aqui que eu gostaria de ler. Pela astúcia aqui desse rapaz que mandou um e-mail pra gente, muito bacana, que é o Hamed. Uhum. E ele escreveu assim, ó. Sucesso pra todos vocês. Pronto. Hamed e Félix. Hamed e Félix. Ele falou só isso. Caraca. Muito obrigado, Hamed. Obrigado, né? Por parar de fazer o seu trabalho pra mandar esse e-mail. Desejar olha, sucesso pra gente. Acrescentou muito. Acrescentou muito o episódio. Tô emocionado, cara. O que mais nós temos aí de e-mail? Já chega, né? Já chega. Ah, deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu só fazer um levantamento aqui de um e-mail que a gente recebeu chamado do... Um e-mail que a gente recebeu do Douglas Docelino. Interessante que é Douglas Docelino, Docelino da Conceição. É, tem Docelino duas vezes, né? Já agradeço desde já o e-mail do Douglas aí, meu xará. Mas, como já tá muito grande, eu vou deixar só um link aqui de um vídeo que o Douglas indicou pra gente, que é sensacional, cara. Que é uma sátira aqui chamada Down of the Ted. Eu nem vou falar muito, vocês veem aí que é sensacional. A gente vai deixar no post aí. Vamos só agradecer o pessoal que comentou aqui também, né? Sim, agradecer. A Gabi Camilo, né? O Daniel, a gente já falou. A Daniel Pio... Maldito. Daniel Maldito. A Priui. Priui. Esse 12 Toss, né? 12 Toss, eu não sei se o seu nome se fala assim. Tiago. Sim, o Tiago. O arroba 11 aqui. Calango. É Ozzy. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui, Douglas. Ah, não. Calango! Calango! Albinismo mental. O Calango, que é o Godzilla do Ceará, né? Albinista mental. Pois é. E ele também é um arroz de peça de... comentários, né? Tem todos os comentários. Pois é. Pode ver lá, ó. Você pode escutar o podcast lá, Evangélicos Anônimos, Ex-Drogados, que ele vai estar lá comigo. Arroz de festa total, né? Nossa, é total, total, total. É. Evangélicos, um beijo. Lohan Nery aqui que comentou também, né? Sim. O Danteles, né? Isso. O Fox Mulder, né, que também é o do Filmes com Legenda e Faca no Bucho. Grande Fox. Grande Fox, que ajudou a gente bastante aí. Maressa. É Maressa. Né, e Caquitos, o DC que fez um comentário bem legal aqui, né, mas como ele repetiu o que a gente já falou aqui dos outros comentários, sim, né. O Danilo Uruk aí também. Isso, Marcelo. Felipe Parque. Shevchenko aqui. Shevchenko, que é do Jogo Puto. Jogo Puto aqui, o podcast aqui também do Pauta Livre News. Tem aqui o... Eu achei engraçado esse daqui, o Maisena. O Maisena é demais, cara. Comentou o Frank Castle também, né? Frank Castle já falou demais dele. É, né? já falou demais. O Dimitri Kawada, né? Que achou nossos raciocínios meio lentos. É que eu não entendi porquê, mas... Nem eu também, mas... Manda muito... um e-mail especificando, por favor, pra gente poder melhorar. Muito obrigado pelo raciocínio, né? A gente falou meio devagar, né? Bem, ó, mas a todos aí comentaram, que deram, mandaram e-mail, a gente não... Ou até quem deixou não... de comentar também, né? Quem deixou de comentar também perdeu, já era, pois, já gravou. Comenta nesse agora, né, no segundo. Comenta nesse. Gente, ó, muito, muito, muito obrigado mesmo. O nosso podcast, queira ou não, a gente teve um sucesso, né, cara? Eu tô extasiado aqui. Pois é, né? Eu não sei muito bem a comparação, comparando com os outros, né, mas foi legal, foi bastante ouvinte. Foi legal. Nossa, a gente teve mais de 2 e-mails. Teve mais de... Já é um sucesso, né? Mais de 2 e-mails. Já é um sucesso, cara. Tem podcast aí que não tem 1 e-mail. A gente teve mais de 10 comentários. Oh, a gente teve aqui na nossa postagem até agora, consta 37 comentários, né? Espero que aumente. Pois é. Mas é isso aí, ó. Muito obrigado. E acho que é só, né, gente? Vamos pro cast, né? Vamos pro cast, Pietro. O áudio do Pietro tá um... Tá uma porcaria. E detalhe, ele tava com sono da gota, cara. Muito sono. Então, peço desculpas desde já aí. É, mas é isso aí. Bora, o cast que tá gigante essa bodega. Tá certo. Essa aí. Essa aí. Um, dois, três, gravando, tudo certo, todo mundo ok, tudo gravando. Show. Choveu. É, quem foi esse? Fui eu. Pessoa saudável. Isso chama Coca-Cola. Vamos lá, segundo episódio de Walking Dead, seriado. O que, que a gente tem aí na introdução, Rodei, do episódio? Como é que começou? Calma aí, meu filho, calma aí. Comigo é assim, eu já jogo a bola pro outro. Começa mostrando cenas do capítulo anterior, né? Ah, vá, é mesmo? Boa. Isso sempre é importante, né? Isso sempre é muito importante. Não gostei do que vem depois, né? Vê. Pois é, cara. O que vocês acharam dessa cena aí da Lori? Ela foi pegar a erva do mato, né? Foi pegar a erva do mato, não. Aí se escutou. Ela foi procurar cogumelo, não foi, não? Foi mesmo, foi cogumelo mesmo. Caraca, pra mim tinha sido... Tanto que a mulher fala lá, como você sabe os que são bons e os que não são e tal, ela falou alguma coisa lá que ela sabia escolher e tal. Mas na verdade ela queria lá dar umazinha, né, e tal, né? Pois é. Foi pegar o cogumelo do Shane, né? Eu acho. essa cena eu até fiquei esperando, porque nos quadrinhos tem muitas cenas de que eles vão pra floresta e zumbi pegam ele. Zumbi na floresta. Mas foi bem previsível, né, cara? É, então. É a cena clichê disso. Isso aí é certo. Isso aí é aquelas ceninhas que tem que ter pra falar que ela é a vagabunda da história e o cara que tá procurando a mulher e a esposa. Como é que é o nome do ator principal? Eu esqueço. É o Rick. O Rick tá procurando e ele é o bonzinho da história. Ele vai ficar o de coitado e ela é a piranha, entendeu? Um detalhe. Dá a entender que nos quadrinhos a Lori, ela só fica uma vez com o Shane. É isso mesmo. Tá. Até onde eu reparei no quadrinho, ela é só fica uma vez com o Shane no quadrinho. Então, ela tá muito vagabunda. Ela dá risada. Ela tá procurando. Ô, Valdeir, quem dá risada é vagabundo, então. Se você quiser, a gente faz. Bem direitinho, gostosinho. Ah, dá risada é fofanga. Eu vou parar de rir. Eu nem ri dessa, você viu, né? Mas tudo bem. Hugo é uma vagabunda. Eu sou uma piranha que fica rindo igual um maluco. O que você achou, Adriano, dessa introdução? Então, eu acho também que tá muito apelativo. Nos quadrinhos, até onde eu vi, mesmo sabendo que o Shane e a Lori tiveram um caso, você não fica com raiva, ou não passa nada tão negativo. Já na série tá muito apelativo. Eu acho que... É que no quadrinho você vê que foi uma fraqueza momentânea, né? É, então, você acha até compreensível. E foi uma vez só e depois ela se arrepende. Mas na série ela tá curtindo. Ela tá gostando. Ela tá gostando de pegar cogumelo. Ah, meu filho, eu adoro fazer sacanagem. Se você quiser experimentar... Então, olha só, se vocês leram os quadrinhos, essa parte aí, vocês acham que até então, onde vocês leram, ela só traiu, ficou com o cara lá uma vez com o Shane, uma vez só. Mas pra quem não leu o quadrinho, tipo eu, essa parte da história é interessante, saca? Porque tem aquela ceninha de mostrar ela de sutiã, a mulherzinha gostosa e tal, pra chamar mais atenção e a galera prestar mais atenção naquele pessoal... Não ficar tão centrado lá na cidade, saca? Não, até então, até essa introdução, eu fiquei totalmente despreocupado. Falei, não, beleza, é uma adaptação, né? Sim, a gente tá vendo que os personagens não vão ser iguais também nos quadrinhos. Tipo, ela tá bem diferente dos quadrinhos. Não é um ponto negativo, assim. Tem que ser diferente mesmo, né? Mas até mesmo pra gerar a surpresa naqueles que já leram os quadrinhos, né? Exatamente, exatamente. Logo depois, nós temos o Rick conversando com o Glenn, né? Sim, volta pra aquela cena, né, onde termina o episódio 1, né? Eu já tenho que comentar esse detalhe, cara. Eu achei sensacional. A câmera vai voltando, né? O desfecho, isso, porque no final do primeiro episódio, a câmera, ela se afastou, né? E agora ela tá, tipo, voltando, assim. Eu achei sensacional essa cena. Retrocedendo? Existe isso mesmo? Sim, retroceder é voltar, né? Vamos pôr assim. Retrocedendo? É que eu nunca ouvi retrocedendo. Eu sou arrojado demais pra você. Vocês acham uma coisa? Olha, eu percebi uma coisa nesse episódio. Ficou parecendo um filme esse episódio. Eu acho que até desde o primeiro, cara, eu achei. Não, o primeiro por eu ver por uma introdução de episódio assim e tal, aquela coisa, vão conhecer a série, vão conhecer os personagens do seriado, aquela coisa toda. A gente prestou mais atenção em outras coisas, sabe? E agora eu prestei mais atenção em fotografia, em questão de filmagem, essas coisas. Apesar do episódio ter sido um pouco parado em si, né? É, comparado com o primeiro. O primeiro tava bem parado. Mas eu achei que ficou bem um filme, assim, sabe? Uma coisa de suspense que foi 44 minutos que pareceu uma hora e meia, saca? Uhum. Eu achei isso interessante. Mas será que não é porque o episódio ficou um pouco arrastado demais? É isso que eu pensei, sabe? Mas eu reparei muito, assim, até na legenda que eu peguei, pouquíssimos diálogos, sabe? Na legenda e até mesmo no seriado, assim, em si. E você só vê aquela coisa de tensão, deles procurando alguma coisa pra tentar resolver as coisas e tal, e não conseguia sair daquela desgraça daquele prédio, né? Vocês gostaram da cena do Rick saindo do tanque, dando uma de jogo de primeira pessoa? Ah, cara, aquilo lá foi fantástico. Cara, eu sou maluco pra ter uma infestação de zumbi e matar muito zumbi, cara. Deve ser muito maneiro. Essa cena eu gostei, cara. Gostei muito dele saindo lá e tá, e saindo correndo, cacetando. Mas ele é um sniper foda, ele só acerta na cabeça, né, brother? Ele é um policial, né, velho? Então... Pô, mas um policial que ele pode ir pra SWAT, né, maluco? ele morava no interior, né, cara? Sei lá. Ele só treinava isso, né? Ele só fazia isso. Ele treinava nas garrafas e fingia que a cabeça de zumbi era garrafa. Lembrando que no... Acho que é na segunda edição, né, Valdeir? Que o Rick entra na cidade, ele não entra no tanque de guerra, né? Se na verdade acontece muito mais rápido na HQ, ele não fica quase nem tem tempo nenhum na cidade, é rapidinho. E qual que é o desfecho dele de sair da cidade, daquela parte ali quando os zumbis meio que atacam ele corre no quadrinho, alguma coisa desse tipo? Na HQ, é o que acontece, ele encontra os zumbis, e os zumbis meio que no quadrinho que eles vêm do nada, não é igual na série que ele vai andando e dá de cara com um monte de zumbi. Aparece um, aparece dois, quando você vai ver tem um monte. Aí ele na sequência ele já encontra o Glenn, né? Uhum. É, o Glenn pega ele e leva ele. Aí eles sobem naquela escada, igual na série, eles conseguem subir no prédio e eles fogem por cima, entendeu? Mas eles na sequência eles já saem da cidade, vão em direção ao acampamento. E o detalhe é que o Rick, ele não perde a mochila de... É, ele não perde. Exatamente. Ele leva com ele. Isso daí é um detalhe muito importante, né? Porque a mochila ficou na cidade ainda, né? E acho que dá a entender que eles vão voltar, né? O que eu achei que podia acontecer naquela cena ali, sabe? Eu não achei ruim aquela cena do tanque pra dar um suspense, pra acabar com um episódio não, daquela eu forma. Eu achei sensacional. Também achei muito bom. É, ele saindo do tanque, dando tiro naquele monte de zumbi e tal, e dentro do tanque ele pega uma granada, né? Sim. Quando eles sobem aquela escada e tem aquela montoeira de zumbi, eu podia jurar que ele ia jogar aquela granada não, pra voar muita tripa, cara. Não, eu pensei a mesma cara. Coisa. Eu fiquei o episódio inteiro esperando ele usar. Ele tá com a granada no saco, ele quer explodir as bolas dele. Ele tá guardando a granada e não falou pra ninguém, né? Tá com ele. Uhum. Então, ele não comentou nada. Não, né? Ele fala pro Glenn que ele achou a beleza. Ele fala, eu encontrei umas balas aqui. Em seguida eles descem lá, eles sobem, né, o prédio e descem, né, depois. Isso. Que eles encontram lá os amigos deles de roupa de Kendo lá, né, eles estão com os tacos de beisebol lá. Não, me corrijam se eu estiver errado, mas com isso não dá pra ver já o quanto a série vai ser resumida? Porque ali, aquela coisa deles ter a dificuldade pra sair da cidade... Já é uma coisa que nos quadrinhos é um pouco mais pra frente, nos números mais pra frente. Aquilo você já vê o quanto a série vai ser resumida, porque quando eles resolvem lá o jeito que eles solucionam pro Glenn e o Rick sair do prédio, realmente tem nos quadrinhos, só que é uns números bem mais pra frente. Mas eu penso da seguinte forma, sabe? Eu acho que um quadrinho que já tá na edição 78, né? Se for fazer tipo um episódio a cada dois quadrinhos, né? De cada duas edições, vai ficar tipo que uma série de 20 temporadas, saca? Não tem como. Mas eu achei o contrário, cara. Eu não achei que resumiu, não. Eu achei que aumentou, porque que nem eu falei pro Douglas. Sim, sim. Eles criaram novas situações, né? Eles criaram novas situações que na HQ, que nem eu falei. Na HQ, ele no final da segunda, ele já vai pra Atlanta. Aliás, ele já vai pro acampamento e já encontra a esposa dele. Mas nada impede disso acontecer já no próximo episódio, já dá uma andada maior, entendeu? Com certeza vai acontecer, né? É, com certeza, que já acaba com eles saindo da cidade, né? Eles estão indo pro acampamento. É, vamos seguir no episódio. O Glenn, ele puxa o Rick lá pra dentro lá do estabelecimento onde eles estão, né? Eles estão numa loja, né? E logo de cara a gente já conhece os novos personagens aí, né? É, que são inéditos na série, né? É, tem três personagens inéditos, né? Quatro, né? Quatro personagens, que é a Jack, que é aquela mulher que cuida do esgoto lá. A Glória Maria. Glória Maria. Tiago Morales. O Dixon. Isso, o Redneck, o T-Dog, né? Morales também, que é tipo um latino, né? O Argentino. Ribeirinho. Totalmente clichê, né? É. Ah, a Andrea também, porra, quando ela apareceu, eu já achei ela muito clichêzona, tipo. É, cara, tem muito clichê nesse episódio. Cara, aquele cara que usa droga, que ele ficou até preso lá em cima depois e tal, ele tem no quadrinho. É o Dixon. Ele não tem no quadrinho. O racista lá. Eu acho que aquele cara, eles deixaram ele preso lá. Aquele cara vai virar um zumbi e vai tentar matar alguém dali ainda e vai matar aquele negão que deixou ele preso. Você vai ver. É uma assim, boa teoria. Tá na cara que ele vai voltar. Ele não vai ficar ali. Ele vai voltar como zumbi. Ou como... O zumbi, acho que é pouco provável. É, eu também tô achando. Ele vai conseguir fugir, vai se vingar, qualquer coisa assim. O que que vocês acharam da cena que a Andrea vai mostrar pro Rick por que que eles estão ferrados, né? Aí ela mostra lá a porta de entrada da loja e aquela penca de zumbi. E nós temos o zumbi com a mão. Uma pedra na mão. Isso significa que zumbis têm inteligência. Cara, é... Pelo menos um mínimo de inteligência pra usar armas primitivas, né? E aí eu faço uma pergunta. No primeiro podcast, o Panda comentou a questão do cheiro, que o zumbi vem pelo cheiro de humano. Como que eles estavam sentindo o cheiro de umas portas de vidro? Tinha duas portas de vidro. Como é que eles conseguem diferenciar humanos e não zumbis, entendeu? Dessa forma assim, porque, igual você falou, ele pode ter inteligência, mas até então não foi apresentado isso pra gente, que esses zumbis são inteligentes, que são um bando de mongoloide, né? Então, no Walking Dead, não parece que eles são... É que no zumbi, geralmente, ele não tem inteligência nenhuma, é zero. Sim. Né? Isso é o mais legal, entendeu? Ele não tem inteligência. No Walking Dead, eles são primitivos, né? São mega primitivos, mas ainda tem algum raciocínio, né? Mas por que que os zumbis ficaram na porta lá batendo? Por que esses bandos retardados ficaram na porta? Não, porque eles queriam entrar também. Meu, mas aonde já se viu, cara? Eles, olha aqui, eles estão querendo pegar a gente. Ah, mas é que tem aquela coisa, se eles saem de lá e o zumbi entram, eles não iam saber que os zumbis entraram. Mas por que raios esse povo fica lá olhando pra aquele monte de zumbi, cara? Pô, velho, olhar zumbi é mó legal, os caras são mó foda, bro. O cara tá com a pedra na mão, cara. E outra coisa, a inteligência deles é questionável, porque o que tava com a pedra na mão e quebrou a primeira porta, logo ele esqueceu que ele podia quebrar a segunda com a pedra também, né? E continuou lá. Isso é o que eu achei engraçado, cara, que mostra, eles veem os zumbis, aí já mostra o zumbi com a pedra. Depois de um tempo, mostra de novo e aquele zumbi sumiu. Ah, aí eu não consigo diferenciar zumbi um do outro, não. Pra mim, são todos igual. Não, mas você não vê o cara com a pedra, o cara sumiu. Ah, porque assim, ó, ele quebrou o primeiro vidro, jogou, agora eu vou entrar, jogou a pedra na mão, não, que foi passar, bateu de cara no outro vidro, sabe aqueles meninos mongolóides que vai correr e a porta tá fechada? Ele achou que tava livre, já. Depois, o que, que a gente tem, cara? Eles vão lá pra riba do prédio, né? Que o Dixon, personagem racista, tá atirando a Deus dará, né? Essa cena também foi um clichêzão. Ela toda, né? Foi um clichê. Não, ele falando lá, quem que manda aqui? Quem manda aqui? Mano, era óbvio que o Rick tava atrás dele. Ele tava igual o Capitão Nascimento. Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca! Você tá entendendo? É verdade. Naipe Capitão Nascimento, brother. Nossa, ele tava 100% Capitão Nascimento, cara. Aí ele vai e atleta com o neguinho, né? Sempre o neguinho tem que apanhar. O neguinho. Ainda é um neguinho gordo. É neguinho que apanha e neguinho que faz. É gordo que faz gordice. Faz gordice. É, não tem jeito. Isso é um preconceito. Neguinhos e gordos, um beijo. Obrigado, eu sou gordo. Sou neguinho gordo. Eu sou gordo. Eu sou neguinho gordo. Eu também, eu tô mandando um beijo pra mim mesmo. Aí vem o clichê, né? Eu acho que depois fica mais clichê ainda, né, cara? Que tipo, ele vai dar um soco no Rick. Nós, aí, ó, pra quem já leu os quadrinhos, a gente já tem um detalhe muito interessante. O Hugo, acho que ele não chegou tão longe. O Rick, ele ganha um senso de liderança muito grande, né? E ele ganha isso um pouco mais pra frente, né? Aí já nesse segundo episódio, a gente já vai vendo, né, essa transformação dele, né? Dele tipo, ó. Não tem transformação, ele já é, desde o começo. Mas o que me incomodou, assim, é aquela cena que o cara pega o T-Bag, né? T-Dog. Era lá do Prison Break. Série muito boa. O T-Cat. O T-Dog lá, o cara bate no Rick, aí vai... Mas eu achei que ele ia matar o T-Dog, cara, de tanto murro. A cabeça do cara bateu no cano ali, né, no tubo. Eu tava esperando, assim, desde quando ele bateu no Rick, eu tava esperando o Rick levantar e bater ele. Demorou muito aquilo. Isso que eu ia falar, demorou demais. Mas demorou, cara. Foi muito. Eu achei que o Rick tinha até desmaiado. Ele deixou o T-Dog. Ele fez um puta discurso, né, antes do Rick bater. Não, acho que o Rick parece que tava com os braços cruzados atrás dele, tipo, Continua, continua. Deixa eu ver até onde você vai. Parece que ele ficou assim, cara. Pois é. Aí depois eles mostram lá pro Rick, né, por que eles estão na merda, né? Por causa da quantidade de zumbi que o Rick, acho que até então não tinha tanta noção, né? Não, mas ele acabou atraindo por causa dos tiros também. É, não, que eles mostram lá depois pro Rick. Aí a Glória Maria, né? Quem é que dá a ideia de ir pro esgoto? Eu acho que é o próprio Japinha, né, não? Não, o próprio Rick. Ele fala, ele pede pro... Ele dá a ideia, aí a mulher pede pro Glenn olhar, né, tem algum bueiro na rua. Eu achei que ele nos bueiros no esgoto ia aparecer umas tartarugas ninja de zumbi, sabe? Ia ser massa, viu? Ia ser foda, brother. Ai, cara, que tô na tela zumbi comendo pizza, né? Mestre Splinter de zumbi ia ser muito mais foda. Ai. Não, o Mestre Splinter foi devorado, você não viu? É verdade, é verdade. Que aí, ó, caiu por terra a teoria do panda, né? De que zumbi só come carne humana, né? Que é qualquer ser vivo, eu acho, cara. O cavalo... Não, caiu por terra desde o momento que ele falou. Verdade, cara. Coitado do panda, cara. O panda veio com essa informação tão sagaz, mano. E a gente, ele foi tão, né, crente naquilo mesmo. Tão prestativo, puta merda. Eu achei essa teoria na hora até foda, mas depois vocês acabaram com a graça minha dele. Vocês acham na hora que eu tava escutando? Falei, pô, aí os caras já acabaram com a graça da parada. É que nem teve um cara que comentou, né, nos comentários, tipo, quem fala, né? Que, tipo, ele comentou na onde? Comentou nos comentários? Isso eu acho uma redundância foda. O Torinho sempre faz isso. Nem pra deixar passar, né? Cara, aí no tempo do cast, pô. Mas vai, prossegue. Então, aí o cara comenta, né, que se for assim, que ele, o Panda falou que os zumbis pegaram um cavalo porque o Rick ficou muito tempo em cima do cavalo, né? Sim. Quem foi que ficou sentado em cima do rato, então? Pior que é verdade, né? Tentar pegar o cheiro. Vai saber, né, cara? Tem humanos aí que tem ratofolia, sei lá, né? Uai, o Panda gosta de necrofilia, ele falou no podcast, vai entender, né? E o Panda é um doente mesmo, não é difícil duvidar dele não, tá? Nossa senhora, os podres do Panda aqui com o Soares. A cena seguinte, que é a Andrea tentando roubar o colarzinho lá, eu achei tão ridículo, cara. Me coloca no seriado aí, quem que é a Andrea? É a loira. Que ameaça o Rick. Meu, ela, ai, queria pegar isso aqui. Aí o Rick, por que você não pega? Ah, porque tem um policial aqui. Ah, vá merda, porra. Aquilo lá foi foda mesmo. Cara, meu, ai, minha irmã vai adorar. Ah, vamos. Pega ela gosta de sereia. Ah, vá merda! A irmã dela vai adorar ela. Dá uma pistola pra ela. Porra, o mundo tá acabando. Você acha que o cara tá se preocupando? Você quer pegar uma bijuteria? Vai merda, porra. Cara, eu falo mais uma vez. Isso me incomoda muito. Do tal do Rick acordar naquela merda de hospital, encontrar um monte de gente que não é zumbi e não perguntar o que aconteceu nessa merda de cidade. Cara, isso me incomoda, você não tem noção. E aí ele até pergunta lá pro vizinho lá, né? Como é que é o nome dele? Putz, cara, eu esqueci, mano. Enfim. O vizinho aquele que viu muitos filmes do Jorge Romero. O vizinho do primeiro episódio. Ele até pergunta, e ele não fala que ninguém sabe, né? Então, no Walking Dead, no quadrinho, Hugo, isso é meio que vai te levando também a descobrir o que é junto com o personagem, que ninguém sabe o que é. Então isso é um ponto legal no quadrinho, assim, né? É, exatamente. Ah, pra mim, o ponto legal nisso tudo até agora é matar zumbi. depois tem muita especulação em cima. Depois nós temos... A gente volta lá pro terraço, né? Onde tá o... Yo, T-Dog! É mesmo, né, cara? Cara de rap é nato, né? Não, porra, cara... T-Dog é muito estereotipado, cara. Estereotipado demais, cara. E esses personagens novos estão ali só pra morrer, né? Não, cara. Vamos bolão Walking Dead, cara. Quem vai morrer primeiro? O Gordinho Negão. Certa resposta. O cara tem tudo que precisa, cara. Não, ele tem tudo que... Eu achei que ele já ia morrer nesse. Ó, todo gordinho se fode, é o primeiro a se fuder. Não tem jeito. Eu acho que o primeiro vai ser o Latino, cara. Ah, eu não acho que ele vai ser não. O primeiro. Em seguida vai ser a Glória Maria, cara. A Glória Maria é uma personagem nada a ver, né, cara? Cara, eu não entendi nada, cara. Por que colocaram aquela mulher ali? Que mulher inútil. Só pra ela falar, esse era meu trabalho. Eu trabalhava com a Sabesp. Eu sei onde fica o esgoto. Mas nada. Porra, Ela só falou isso, mano. Ah, não, isso aí eu achei muito... Ah, meu Deus do céu, cara. É, aí você vê como os personagens criados só pra série são inferiores aos personagens criados no quadrinho, né? Ó, isso é um detalhe interessante, cara, realmente. Que no quadrinho ele só encontra o Glenn, né? Não tem os outros. Tanto que na série eu achei. Ah, no quadrinho ele só encontra o japonesinho? Só o Glenn. É só o Glenn. Caralho, o Glenn, não tem os outros. No seriado, o Glenn até fala: eu venho aqui sozinho toda vez e nunca dá problema. É, ele até faz referência ao quadrinho. É, a primeira vez que eu venho aqui com vocês e dá merda. E na história em quadrinhos, o Rick, ele encontra só o Glenn, porque o Glenn foi fazer o trabalho dele, né? Que é, tipo, pegar mantimento e tal. Que nem eu te falei, Hugo. A segunda HQ, ele encontra muito rápido. Ele encontra o Glenn e eles saem, vão embora. Eles não têm nenhum problema pra sair da cidade. Não tem nenhum problema, exatamente. Tem um problema, tem os zumbis, mas eles conseguem fugir. Eles são rápidos, mais que os zumbis, né? Me conta aqui, aquela cena que eles se lambuzam lá de zumbi lá, tem no quadrinho? Ó, isso aí é um detalhe, né? Porque a segunda HQ é essa história do Rick saindo da cidade e encontrando o Glenn. Uhum. A terceira é toda dentro do acampamento com o Rick. Não, no final da segunda ele já chega no acampamento. Exatamente. Já encontra a mulher e o filho. E na quarta edição da HQ, o que acontece? O Rick, ele volta com o Glenn pra cidade pra ir atrás de arma. Isso. Aí o que que eles fazem? O Rick pega e fala, ó, eu acho que eles conseguem achar a gente pelo cheiro. E ele pega um zumbi lá. Zumbi no mato lá. O detalhe é que ele pega com a mão mesmo, né? É. Ele não usa luva, não. Ele pega com a mão mesmo, vai passando na roupa dele de policial mesmo. Ele e o Glenn, aí eu até tenho a referência dos quadrinhos no seriado, né? Que o Glenn vomita umas duas vezes e tal. E aí eles vão pra cidade, aí chove, aí eles saem correndo. Só tem um detalhe interessante que nos quadrinhos o Rick é mordido no trapézio, né? Só que o zumbi morde só a roupa dele. Ah, tá. E ele fica num cagaço danado. Ele, puta, que pariu, fudeu. Mas assim, eu achei interessante uma parte deles... É, tipo, decapitando o zumbi a la Dexter ali, saca? É, mas eu achei horrível, antes dele dar a machadada, ele vai pegar a carteira do que cara, vai olhar... Que ele vai humanizar, é, né, tipo, cena. Humanizar eu a parada. Achei... Não, assim, achei desnecessário. Eu também achei totalmente desnecessário aquilo, porque os caras, querendo ou não, estão numa guerra. Quem vai se importar se o cara tem filho, se tem mulher, cara? Entendeu? Tipo, eles vão... Eu vou destrinchar um cara aqui, mas ele lembre-se que ele tem dois filhos, ele tem uma mulher, ele tem um cachorro, tem um gato e tem uma máquina de serra no quintal, entendeu? É que No Walking Dead, ele tem esse diferencial, né? Ele não trata o zumbi como um monstro. Ele exatamente. Trata o zumbi como uma enfermidade, sabe? Tipo, aquela pessoa, ela é uma vítima. Exatamente. No Walking Dead exatamente. Tem muito isso. Foge do convencional, porque nenhum filme trata o zumbi como uma vítima, né? E só que eu também não gostei. Eu achei que não podia ter feito diferente. Não precisava fazer aquilo. Não, eu mais uma vez achei um bando de estereótipo, cara. Ainda mais na hora que o latino pega e fala: Cristo de Deus. Nossa, mano. No primeiro episódio, eles mostram isso mais legal, que mostra o Rick voltando lá e matando a zumbi lá. É, verdade. Isso passou uma humanidade melhor do que nessa cena do cara lá que ele vai ver os documentos. Mas, ó, em contraponto, cara, quando eles começam a se lambuzar e saem, cara, eu achei muito bom, cara. Eu achei né? Ruim eles andando igual zumbi, perninha arrastando, pé todo. É, isso daí eu já acho que não precisou. É, eu também acho que não precisava. Se o zumbi é burro, o zumbi não ia reparar se ele tá andando normal ou não. Então, nos quadrinhos, cara, é muito engraçado. Pra quem lê os quadrinhos, deve ter percebido isso. Quando o Rick e o Glenn, eles entram na cidade lambuzados de zumbi, cara, eles entram, tipo... Só falta contar piada, sabe? Ah, e aí, Rick, beleza? Pô, eles não estão percebendo nós não, né, cara? Porra, mó firmeza. Eles entram assim, não, cara. É, os meninos estão assim, né? eles entram, pô, tipo... Eles estão testando. Do jeito que o Tony falou aí, parece que eles entraram igual o corintiano no estádio, né? Correndo, quebrando. Ei, Glenn, volte aqui. Peraí, tô pegando a carteira. Que merda. É que eu achei estranho na série que eles vão muito na fé, né? Tipo, vai dar certo. Eu achei que eles entraram muito de cara, sabe? É, tipo, no quadrinho eles vão meio... Será que vai dar certo? Vamos devagarzinho, né? É, exatamente. No quadrinho, se não desse certo... Aliás, na série, se não desse certo, o zumbi tinha pego ele ali. Naquela primeira ali, né? Não teve aquela coisa, vamos testar, sabe? Sim, o zumbi dá uma encarada lá neles, né? É, tipo, se não tivesse dado certo... Eu não sei, cara. Eu tô meio em dúvida disso. Se nos quadrinhos foi mais interessante. Porque tem uma cena que o zumbi dá até uma cheirada, assim, sabe? É, foi uma coisa certa. Foi bem tensa essa cena no, né, no seriado. Mas eu achei que podia fazer uma parada mais legal. Se eu fosse o diretor ali, cara, eu ia colocar o Rico com aquele caminhão lá, enfiando o caminhão em cima de um monte de zumbi, atropelando uma galera, sabe? Que ia ser muito massa, cara. E gastar uma nota nos efeitos, né? É, a AMC aí, ó, Hugo Soares, diretor. Me contratem, me contratem. Eu até gostei, cara, deles passando debaixo do ônibus lá, e só os pezinhos do zumbi, sabe? Um zumbi com o pé todo torto, o outro se arrastando. Aquele ônibus não era o que o zumbi de terno apareceu na primeira temporada? Primeiro episódio? Não, porque aquele ônibus tava todo fodido. Ah, tá. Na verdade, eles botaram muitas cenas só dos pés ali, do tronco pra baixo, só pra... Economizar na maquiagem. É, porque quando começa a chover, quando começou a chover, que aparece um zumbi lá... Olhando o Glenn, até que ele faz o ruído, né? Ele faz o... Ah, eu ri demais. Cara, essa cena ficou muito boa, cara. Ah, mas outra cena engraçada que eu achei... Assim, você já sabia que ia acontecer, mas foi boa. Foi o gordinho, o T-Dog, lá soltar o cara com a chavezinha da algema. E ele toma aquele tombo de gordice que ele faz, adora fazer gordice. O gordinho adora fazer gordice. E a chave, cara, cai num cano. Pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? Que tem coisa que pode e tem coisa que não pode. Tem que ser daquele jeito. Por que a chave não caiu fora do prédio, caiu lá embaixo, saca? Ia ser... Mas tem que cair dentro de um cano que não... Foi gordice demais, né, cara? Passou do limite. Que tropeção que ele ia dar, né, pra chave cair lá embaixo, né, cara? Que ele ia fazer? Tá louco, aquilo lá foi demais, mas foi engraçado, porque o cara ficou maluco. Você fez de propósito. Uma coisa que eu achei desnecessário, cara, foi aquele momento lá que eles estão no acampamento e vem o T-Dog no rádio, né? Uhum. E o Shane tá ensinando o Carl a fazer nó lá de escoteiro. Tipo, aquela cena também é muito... Olha só como ele tá substituindo, né? Não, mas você vê... Não achei, cara. Você vê que eles estão dando uma ênfase no Shane... negativa, que eu acho que nos quadrinhos não tem tanto isso. Você não fica com raiva do Shane porque ele... Não, ele tem... até tem, Adriano, até tem, mas é depois, que é quando já começa a ficar meio louco já. Uhum. Mas eles estão dando essa impressão desse Shane aí do amigo, tô comendo sua mãe, saca? Então... É, então, porque nos quadrinhos, o Shane, quando o Rick volta, né, ó, um pouquinho de spoiler aí, né, nos quadrinhos ele sente, né, o baque, né? Tipo, porra, o Rick voltou, né? Eu tava investindo aí na mulher, mano. Não, cara, mas eu não acho não. Eu acho que mais pra frente você sente. Mas na hora que ele chega, no exato momento que ele chega, ele cumprimenta o Rick. Sim. É verdade. Depois que ele começa. Quando o Rick volta, o Shane por enquanto tá só putinho, né? É verdade, errei. Desculpa. Não, mas comenta, voltando ao gordinho, quando ele derruba a chave, cara, eu jurava que ali ele ia fazer pior. Que ele ia abrir a algema do outro e ainda tomar um pau de novo do... Ah, eu também achei isso, eu também concordo com você, eu também achei que ia acontecer isso, dele abrir a algema e o cara ainda prender, pegar a algema e prender o gordinho de novo. Exatamente. Eu ia preferir, cara, sabe, se ele matasse o gordinho, sabe, eu achei que ia ficar mais... Sei lá, cara. Ah, então você acha que ele merecia isso, né? Não, eu acho que ia ficar mais humano, eu não sei. Mais humano? A série em si, sabe? Os acontecimentos, sabe? Ele, pra me entender, o Valdeir está incondicional, né? Eu acho que ia ser. Eu ia acreditar mais do que no jeito que aconteceu, sabe? Bangu 1, né, Valdeir? Você vê? Tá certo. Racismo comigo, hein? É, o Valdeir tem todo o direito de falar, ele é o mais escolhido de todos. Servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson, ele sabe. Mas então, e a cena da chuva? O que vocês acharam? Clichê. Mas sabe o que eu acho legal? Eu acho legal porque essa solução deles sujarem um corpo lá do zumbi e depois chover é uma solução que já tinha nos quadrinhos. Então essa parte eu acho legal. Não é nada genial, mas é algo interessante. Eu achei legal porque o Glenn até fala, né? É, olha, tá chovendo aí, acho que vai dar merda, hein? Aí o Rick, não, que isso, vai dar não. Aí o zumbi já olha assim pra ele. Só que aquela chuvinha ali, cara, foi uma chuvinha de nada, né? Não, isso que eu ia falar, sabe por que foi clichê a chuva? Igual vocês falaram, tem no quadrinho, tudo bem. colocar a chuva ali pra sair aquela desgraceira lá de zumbi deles, mas podia ter continuado com a chuva, saca? Choveu muito rápido. Foi o tempo do sangue, do coisa deles saírem dele, o zumbi correr atrás deles e a chuva acabar, pronto. É, isso daí é um detalhe interessante, Hugo, porque se eu não me engano, nos quadrinhos, né, a chuva ela vai continuando, cara. É, até isso eles voltarem pro acampamento. Uhum. Até eles saírem. E seria interessante se a chuva tivesse continuado, entendeu? É verdade, foi aquela chuva de verão, né, cara? Pô, chuva de chuva tipo assim, Deus tá lá em cima, vou colocar uma chuvinha pra os zumbis comer seu rabo, entendeu? Não, tipo, só pra te sacanear. Tipo, Deus espirrou, né? Deus espirrou e... Tipo, e choveu. O que que esses dois... Ah, eu vou sacanear. Tem uma hora que chove, né? Aí tem uma hora que mostra o chão, né? Tipo, eu pensei que ia mostrar escorrendo, né, o sangue pelo chão. Mas não, tipo, parece que não saiu, sabe? Parece que ficou. Isso que eu não entendi. Caraca, pior que eu tô vendo aqui, hein, Hugo? Na hora que eles entram no carro, a chuva para. Acaba, mano. Acaba porra, mesmo. Não, e o céu tá lindo. Não, é isso. Tá céu aí de você ficar na praia o dia inteiro. Aí depois o que a gente tem aí? O Rick fala pro Glenn despistar os zumbis, né? É, ele tem a ideia lá, né, de chamar atenção com o som, né, de fazer barulho. Pra despistar, pra ele poder voltar lá e salvar os outros, né? É, e o Rick já chama atenção já com o pé de cabra, já no carrinho, já, né? Plé. E não é um carrinho, não, cara, é um carro. Porra, é um carro foda. É um Camaro, né? Camaro, isso mesmo. Caraca, eu não manjo nada de carro, mano. Eu achei que era uma Ferrari. Nossa senhora. É vermelho e baixinho, cara? Pra mim é Ferrari. Põe um Fusca rebaixado pra mim vermelho, é uma Ferrari. É mesmo mal, achei que o Douglas ia falar, putz, é um Camaro. Putz, eu achei que tava dirigindo caminhão na hora que salvou o pessoal. Mas então, o que vocês têm a comentar sobre essa cena aí? Vocês gostaram do... A cena que ele vai buscar o pessoal é interessante. E na hora que todo mundo entra do caminhão, todo mundo fica olhando pro gordinho, saca? Tipo, cadê o outro cara? O que é que você fez com ele? E todo mundo, tipo assim, olhando. O gordinho tá assim, porra, velho, o cara me bateu, quase comeu meu rabo, fez não sei o quê. E vocês estão olhando pra mim? Que merda, saca? Tipo, eu perdi a chave da algema, saca? E todo mundo olhando pro cara, colocando o cara como culpado de tudo, cara. Eu não achei não, cara. Eu achei que eles cagou fora. Foda pro cara lá. Ah, beleza. E o Glenn? Cadê o Glenn? E o Glenn? Não, o Glenn ali no final do episódio com o carrinho, tipo, lá vamos nós, porra, foi foda. Cara, foi muito bom, cara. Ele só não espera acabar a gasolina e não ter gasolina e ele fazer nada com aquele carro, né? Mas beleza. Não, eu tenho certeza, cara, que vai começar o terceiro episódio e ele vai estar no meio do deserto lá, tipo, alguém? Alguém? Tem que ser muito burro pra fugir sozinho, né, cara? Mas tem que ser muito retardado numa infestação de zumbi, o cara pega um carro e sai igual um maluco, vou embora. Acaba a gasolina, não tem onde pegar a gasolina, fica preso e morre desidratado, né? Voltando só um pouco, pra cena do T-Dog deixando o Dixon lá, né? Vocês perceberam, né? Que ele chutou lá a caixa de ferramentas, né? Uhum, ele vai pegar a serrinha lá pra arrancar o gema. Não, né? Eu tenho certeza, cara. Terceiro episódio vai começar deram atenção pra aquele negócio. Sim. Terceiro episódio, ó, vai começar com ele pelado, algemado, fazendo uma corda com as roupas. Não. Aí fazendo aquela corda de roupa e puxando a serra, saca? Aí na hora que você falou que ele ia acordar pelado, comecei a falar que tinha um zumbi sodomizando ele, saca? O zumbi tá dando uma enrabada legal nele. Como é que o zumbi ia falar, Doug? E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que leram nos quadrinhos. Esses zumbis costumam falar que tem filme de zumbi do Romero aí que alguns falam, né, e tal, né? Fala bem pouco. Tipo, no Romero ele fala cérebro, né? Do Walking Dead não fala, não. Não, do Walking Dead fala não. Fala gêmeo, né? No quadrinho não fala, nunca ouvi ele falar no quadrinho. É, Valdeir, mas no quadrinho, se você escutasse o zumbi falando, eu ia te achar o seu maluco, viu? Pô, deixa aí, o Douglas não pegou. Eu peguei, eu escutei. Ele pegou, velho. Porra, na hora que ele falou, eu nunca ouvi um zumbi falar no quadrinho. Eu falei, caralho, eu quero um quadrinho desse, maluco. É que você não entende, cara. O vô dele tá lendo. Ele tá em outro nível, cara. Quadrinho em HD, maluco. A imersão é tanta, cara. Audiobook Walking Dead, né? O vô dele tá lendo. Isso aí, cara. Não, lê um audiobook também, né? Putz. Nossa, essa foi foda, hein, Doug? Sobrou. Vamos passar. É um pior que o outro. Vocês falaram que os zumbis são burros pra caramba, né? Aham. Eu não entendi. Por quê, Adriano? Não. Depois que o T-Dog desce lá do terraço, né? Lembrando que ele fecha a porta, né? E ele tranca. De pena dele, né? Ele, eu vou deixar aqui pra ele sobreviver, pelo menos. Sobreviver? Tipo assim, eu não quero que ele me bate de novo. Vou trancar essa merda aqui e vou deixar ele mofar no sol, saca? Não, eu acho que ele fechou por isso mesmo, cara. Pros zumbis não pegarem ele, né? Não, é pra ele não ir atrás dele mesmo, porque... Que isso? Aquele cara lá, o cara é o Rambo ali do Walking Dead. Ele tá matando um monte de zumbi a, tipo, 1 quilômetro de distância na sniper ali. Sim. Eu queria entender uma coisa. Naquele estabelecimento que eles estavam, se era só um corredor o local, cara. Porque os zumbis quebram a porta e já vão direto certinho pro caminhão, cara. Não, é a questão do cheiro. Ainda tinha gente lá, né? Poderia ser essa, dessa forma, né? Não, é verdade. Aí o Dixon fica lá gritando lá. E os zumbis veem o cara correndo, né? É, vê o... Eles viram aquela bola gorda, né? Sadia. Quicando, né? Até o caminhão. Quicando até o caminhão. É só isso, né? É, acaba com o Glenn, né, indo embora, com o Camaro. Deixa eu só perguntar uma coisa. Quem aí acha que o Dixon volta pra dar um balaço lá em todo mundo, lá no acampamento? Até o Pietro tinha comentado isso, né, Pietro? O quê? Sobre o Dixon? É, porque eu tô achando isso, cara. Não, eu acho que ele... Acho que não vai aparecer mais não, cara, esse personagem. Não, ele vai aparecer. Vai morrer ali ensolarado, vai morrer ali desidratado, cara. Ele não vai... Ele vai aparecer de novo. Eu acho que ele vai aparecer como zumbi, eu acho que sim. Eu quase certeza. Eu reparei ali quando o cara derruba a caixinha de ferramentas, a distância é muito grande ainda pra ele conseguir pegar. Por isso que eu falei que ele vai estar pelado com a algema, cara. Que ele vai fazer uma corda... Mas deu muito destaque pra ferramenta. É, pra ele vai sair. Todo mundo tá dando muito destaque pra ferramenta, mas o Doug tá dando muito destaque pra ver o cara pelado. Tô achando isso estranho, mas tudo bem. Pois é, cara. Já vi lá de trás. Olha, Hugo, vou só doitar do meu boiola. Não, mas eu ia comentar, o Dixon, o ator que faz ele, né? Ele é o ator mais gabaritado, assim, desses personagens novos. Mais motherfucker, né? É, ele é um ator de responsa. Ele já fez filme, cara. Já, não já. Foi igual a Glória Maria aí, que sei lá que ela fez. Também saiu. A Glória Maria, tipo, parece que tava lá, mano. Eu achei engraçado, na hora que ela tá passando a cremogema de zumbi no Mickey, né? Ela, tipo, ela olha pra ele e fala, mocinho, se eu soubesse que você ia ter essa ideia, eu ia deixar o cara, o outro cara, o Dixon, né, te bater, né? Só que é muito nada a ver o jeito que ela fala, tipo, ela é muito escroto. É tipo, garotão, a cara que ela faz. Garotão. É. O personagem aí que faz o Dixon, que é o Michael Hooker, né? Ele fez... Mickey Hooker? É, Michael Hooker. Ele fez, Risco Total, cara, com o Sylvester Stallone. Fez Jumper, Colecionador de Nossa. Ossos. E o Sexto Dia, cara, com... Acho que é o último filme aí do Schwarzenegger, né? Ele tinha que ser o Rick, então, né? Pelo currículo, hein? Ele tem um currículo... Não, pra participar daquele filme Jumper, ele não tem um currículo bacana, que aquele filme é um lixo. Ah, mas ele fez Risco Total, cara. Pô, velho, todo Stallone, mundo participa, mano, do filme do Sylvester Stallone, cara. Ah, mas quem participa com o Sylvester Stallone, cara? Pô, o Sylvester Stallone é foda mesmo. Mas eu tô revendo aqui a cena do gordinho e, caramba, cara, vocês definiram isso como gordice, né? Uhum. Porque ele entra, derruba a caixa de ferramentas, ele já fica na dúvida se vai ou não salvar o cara. Sim. Aí decide que vai. Derruba a caixa de ferramenta, tropeça, derruba a chave no cano, fica sem saber, volta e tranca o cara, mano. Ele toma uma série de atitudes. Mas agora é o seguinte, Adriano. Agora eu tô revendo aqui também, cara. Tô achando outra coisa. Tô achando que sacanearam o T-Dog, cara. Porque ele tá carregando tudo, cara. Ele tá carregando as balas de todo mundo. Eu acho que deixaram ele pra morrer mesmo, cara. Eu acho que esse diretor era racista, hein? É aquela velha história, ele é o encarregado de fazer tudo e se erra ainda é o culpado, né? É o que eu falei, na hora que ele chegou no caminhão todo mundo olhou pra ele como ele fosse o culpado de tudo. Sem contar que ele tomou um pau, né? Ele tomou uma bela surra. Faltou ele tá levando o Rick no colo, né? Eu acho que é isso aí, dá pra gente dar as notas já, né? Vamos lá. Valdeir, meu filho, qual que é a sua nota pro episódio? Por quê? Então, cara, eu achei que caiu bastante em relação ao primeiro, sim, né? Primeiro eu gostei mais. Esse daí, porém, eu gostei das homenagens que tiveram, tipo, a HQ. Homenagem não, das adaptações, sim, né? Das referências. Das referências. Isso, eu gostei, achei que ficou legal. Mas eu ainda, eu não, sei lá, eu não perdi a esperança ainda. Eu acho que os próximos episódios vão ser bem melhores. Não, também, assim. Também não é. As atuações, eu fiquei, como eu tinha falado no primeiro, né? Eu tava com o pé atrás, né, no quesito atuação, né? E realmente eu não tô curtindo, espero que melhore. Mas vem a do Rick, cara. Cara, eu achei a pior atuação foi a do Rick, quando ele faz aquele discursinho lá pro Dixon, quando ele tá algemando ele. Aí eu já acho que a culpa é do diretor. Porque eu acho que ele estendeu demais aquilo. Eu acho que o diálogo foi desnecessário, né? Tipo, pra que falar da mulher? Tipo, dá um tapa na cara do maluco e pronto. E é isso aí, a cara. Sua nota é... Qual que é a sua... Eu vou dar um 7. 7. Caiu dois pontos. É, caiu um ponto, né? Acho que eu vou dar um... É, não vai 7. Caiu um ponto, né? Mas Pietro, qual que é a sua nota, Pietro? Minha nota é 6, cara. Olha, caraca, Pietro, você não gostou mesmo, hein? É, eu não curti muito mesmo, não, desse episódio. Caramba. E por quê, pô? Cara, tipo... Eu não me senti tão empolgado, sabe? Cara, acho caraca. Que, tipo, aqueles personagens lá, nada a ver, cara. O Hugo não leu, né? O HQ leu, Hugo? Você leu essa, até... Só primeiro, é o pessoal que leu. O que vocês acharam desse acrescentamento? Essa palavra não existe. Essa aí não existe, não. E não tem jeito que essa aí não existe, não. Eu ia falar que ia usar a minha criatividade pra você. Né? Valdir é um visionário, vocês não entendem. É um gênio incompreensível. À frente do nosso tempo. Mas então, eu não gostei, né? Eu achei meio desnecessário. Eu até compreendo a necessidade de ter personagens novos. Mas eu achei que eles foram óbvios demais, cara. Eu não achei que acrescentou muito, assim, na história. Não, tipo... eles estão pra morrer, cara. Estão pra morrer. É linha de frente. Eles vão morrer. E outra coisa que eu ia falar, você reparou que no acampamento, pra quem deu o quadrinho vai saber o que eu tô falando, no acampamento tem muito coadjuvante. É, no acampamento tem uma galerinha lá. Você viu que tinha uma mulher que parecia o Akuma, cara, pendurando roupa? Não, que... Mito. Ela parecia o Blanca. Pode rever aí, cara. Era o Blanca. Deve ser brasileiro. Não, era né? O Blanca, cara. Eu reparei que tem muito coadjuvante. Tem uns personagens que você reconhece, mas essa mulher não é. Eu não reconheço ela. É, não, não tem a mínima tipo, ideia. Cara. Eu achei não, mas que tá muito... Calma, vai haver não, uma. Deixa eu falar. Eu tô achando. Tô fazendo spoiler aqui logo, né? Deixa eu falar, tio. Fala aí, mano. Eu achei que tá muito Lost, sabe? Quando ficava aqueles carinhas. Ah, os coadjuvantes de Lost que morreram. É, aqueles coadjuvantes que o Arevers. Os coadjuvantes de Lost ficavam pendurando roupa, pegando fruta. Ai, não, mas pois é verdade. Tá muito, eu achei muito semelhante, assim, sabe? É, mas. Puxa vida. Adriano, o que você achou, Adriano, do episódio? Sua nota? Ah, minha nota pra esse episódio vai ser um 7 também. Eu achei que caiu. Caiu. Em relação ao primeiro, o que não é novidade, né? O primeiro foi bom, foi muito bom. O primeiro tem que ser bom, né, cara? É. Pra chamar. Eu acho que o primeiro foi bom, vocês viram todo o meu argumento que eu falei no primeiro episódio. Sim, tal, você falou nos porque... e-mails lá, né? Pô. É, então. Vocês viram que... Por que do meu 10, né? Aí esse eu acho realmente que caiu. Esse personagem também não me agradou. A atuação, eu vou concordar com o Valdeira, do Rick também tava bem fraquinha. Muito, e o pior que vocês comentaram, que vocês gostaram da cena dele saindo atirando e tal. Pra mim foi uma das piores cenas. Eu achei muito tosco ele, o jeito com que ele atirava, sei lá. Se ele tirasse com a mão um pouco mais de lado, você ia gostar. talvez. Se ele inclinasse um pouco mais a arma. Mas... Se ele desse uma pirueta, né? Desse um... Aí ia ficar bacana. Se desse um rolamento, né? Atirasse de lado. Uma voadora na cabeça do zumbi. Aí ia ser interessante. Bacana. Show de bola. Hugo Soares. Olha, eu acho que vou dar a nota 8 desse episódio. Pra mim foi um episódio bom porque vocês conhecem os quadrinhos e tal. Exatamente. Eu já não conheço tanto, mas o primeiro episódio é pra apresentar aquela galera. Então, todo mundo falou, o primeiro episódio tem que ser foda, entendeu? Sim. Tem que ser foda, sim, pra apresentar todo mundo, a história de cada um mais ou menos, aquela coisinha toda. E nesse ainda, tá apresentando mais alguns personagens novos. Por isso que vocês estão achando ruim, por quê? Porque essa história não tem no quadrinho, entendeu? Essa parte. Por isso que vocês devem estar achando que foi estranho essas coisas todas. Sobre atuações e tal, eu gostei das atuações, sim. É, igual eu falei, foi um episódio parado demais, muito parado, por ter aquele negócio de eles andar na chuva, com aquela sanguaiada de zumbi, aquele coisa toda. Mas ainda assim, eu continuo achando que foi bom o episódio e pareceu pra mim um filme esse segundo episódio. Sim. Em relação a isso que você falou, dos personagens, pode ser. A gente tá muito nos quadrinhos. Sim, né? sim. Só que eu ainda não vi que aqueles personagens estão tão legais ainda, sabe, esses novos. Mas vamos ver mais pra frente. É, isso talvez seja um preconceito mesmo, né, da gente. A minha nota, cara, eu acho que eu vou dar um 7.5. Mas o Hugo falou? Falou. Né? Você tava onde, você? Beleza. E ele usar a criatividade pra outras coisas, isso aí você tá aceitando, né? É que na hora que ele tá usando a criatividade, ele não escuta. Exatamente, eu tava tentando achar, já. Tá buscando aqui. A minha nota, cara, a minha nota vai ser 7.5. Pra mim, o ponto 5 foi da onde? É o personagem Dixon, porque eu tenho certeza, cara, se eu tiver errado, eu tô fudido. Mas eu acho, vai, tá bom, não tenho mais certeza. Eu acho que no terceiro episódio, ele vai voltar, cara, e vai dar merda no acampamento, cara, por causa dele. E ele sabe onde fica o acampamento, né? Ele vai voltar com a gangue de zumbi, né? Tipo The Warriors, né? Mas então, o que, que eu acho que vai acontecer? Esses personagens aí, que é os linhas de frente, né? Que eles vão morrer, cara. Eles não têm utilidade alguma. Eu entendo que esse segundo episódio, ele vai ser só pra dar um gancho pro terceiro, saca? Sim. É como eu falei, é pra conhecer os outros personagens também, sabe? Então, eu tô com expectativa de ver o que que vai dar esse negócio do Rick, da Lori e do Shane, cara. O que vai dar? Na hora que o Rick chegar e eles verem que ele tá vivo, eu acho que vai ser muito mais dramático do que na HQ, né? Porque a Lori tá a buceta solta ali. Desgraça. Mas uma coisa que essa Lori fez que eu achei uma filha da putagem do cacete, cara. Tipo, teve um ataque de zumbi, eles não preocuparam em um minuto ir lá e buscar o Rick no hospital e ir embora, saca? Eu acredito que depois no seriado eles vão mostrar isso, cara. É, eu tô achando ia ser que... interessante, tipo, mostrar então, eu, como aconteceu. Eu tô achando que vai, coisas, vai mostrar ele saindo e com certeza o Shane que vai falar pra ele: não vamos porque vai dar merda. Uhum. Porque ele tá com esse senso de. Você viu o que ele falou no acampamento, né? Ele falou: não, a gente não vai buscar a sua irmã, não. Ela morreu já, essa pessoa. É, cara. Tipo, ele tá no foda-se. É, mesmo porque no primeiro episódio ele parece que foi o último a avistar o Rick, né? Ele não deixou mais ninguém depois. Verdade. No primeiro episódio. Eu acho que vai ficar legal a série quando morrer o primeiro, cara. Ah, rapaz, quando é um morreu, detalhe. É, que vai morrer nega aí. É, também tô achando, né? Porque é um detalhe importante que a gente não comentou no primeiro cast, que a série Walking Dead, ela não trata de zumbis, né? Pois é. Ela trata sobre o relacionamento desse pessoal tentando sobreviver, né? E das merdas que acontecem, né? Ah, não, que sem graça. Achei que era de zumbi, tá certo. Agora, se você parar de assistir, desculpa, cara. Isso, nossa, você me decepcionou. Não, Hugo, é aqueles zumbis, Hugo. É tudo ator. Oh, man, que sacanagem. Não é de verdade, não, velho. Ah, não. Fiquei triste agora, não. Eu vou até, cancelar, né, a compra da minha shotgun já. Não vou comprar mais uma shotgun já, mas não. Compra sim, cara. Compra sim. Você vai ser muito sem graça, Dudu. Nós já perder meia dúzia de ouvinte agora. Com certeza. Dos 12, né? Só um adendo. Na HQ, eu acho que o forte do Walking Dead, cara, é sempre acabar com aquele, né? Era tipo Lost, cara, a HQ. Ela acaba e você fica, puta que pariu, tem que ler a próxima. Mas todas, né, cara? Até a última então, que eu li, mas carai, se parar pra pensar. Esse segundo episódio, ele não teve isso. O que eu falei de gancho é exatamente isso. Eu acho que esses personagens que foram apresentados no segundo, eles vão fazer alguma merda muito grande que vai ser aquele finalzinho, sabe, pro terceiro. Sim. É, o primeiro acabou com gancho foda, né? Sim, você, puta, legal. Ele ficou no tanque rodeado de zumbi. Fodeu. E um cara ali falando com ele pelo. Exatamente. Rádio. Aí o segundo acabou. Ai, cadê o Glenn? Tá lá, tipo, no deserto. Ele tá fazendo, né? É, então, foi muito... Ah, legal. Ele tava com uma cara de funk, é foda ali, né? Que eu sou foda pra caralho, maluco. Foi mais pra ser um final engraçadinho, né? Tipo, onde tá o Glenn? Aí corta a cena, tá o Glenn. É, né? No final... Você vai ver, o terceiro episódio tá na Marginal Tietê aqui, cara. O pior que se ele entrar no Rio Tietê, ele sai como um zumbi fácil. Descobri uma fonte dos zumbis, né? Ah, tá aí, ó, tá em São Paulo. Se for acontecer, já sabe de onde que veio. Ah, então quer dizer que todo paulista é zumbi, então... Ah, então eu vou ir pra todo esse. O paulista é fedido. Agora já me animou de novo, que então eu vou pra aí agora com minha shotgun matar paulista. Vai ser isso em janeiro. Gente, o nome dele é Hugo Soares, tá? Isso aí, Hugo Soares. Ô Douglas. Oi. Mas eu quero só complementar um comentário seu que eu achei bem interessante. Você sim, acabou que... o episódio. Tô brincando. Não, mas é importante, porque você falou que o segundo episódio é só um gancho pro terceiro. Sim. Eu concordo, e mais que isso, eu acho que o terceiro é um gancho pro quarto. Olha aí, esse menino é esperto. Olha. Demais da conta. Que é isso? Não, acho que depois dessa a gente pode acabar, né? Cara, vamos colocar de host, cara. Vamos colocar o Adriano de host. Ô, Adriano, me lembre de ser sempre seu amigo, Adriano, porque você é um cara que tem a sabedoria. Adriano, pode acabar o cast, cara. Faz favor, eu tô, ó, estou rebaixado, cara. Eu tinha que concluir, tinha que concluir esse seu raciocínio, que foi muito bom, foi muito bom, né, o Douglas.